3663, chama Recife, 128.8, alterna 126.0. Recife, 288.0, bom trabalho. Índia Solos 29, bate que dá pra seguir, bate 4, bate 5. Oi, seu nome, pronto, cópia? Pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, da colina 10, saída A, boa transição, eleva, eleva estratégia Zulu 21, conforme a rota apresentada. 5021 no grafão, de 19935, frequência de controle. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, decolando a 10, saída árvore, transição eleva, via Upper Zulu 21, rota do plano de voo. Transponder 5021 no controle de 119-35, objeto 5811. 5021 no transponder, me chama para o produto 504. Confirmando, 5021. Cronometro, objeto 5811. 589 autorizado, desvia estacionamento e chama táxi. Autorizado, chamada para táxi, objeto 589. A proa de Duna, o Eco, Índia November. Zulu Eco Índia, na escuta? Autorizado o cruzamento do parque principal até o parque 3. Alô, Salvador, aqui é o Xanana 6312, autorização Recife. 6312, mantendo o escudo da cópia, pouca transição a Caju. Guarda. Recife, 128.8, secundária 1260. Pronto, cópia? Pronto, pronto. Autorizado para Recife, nível 350. E é o 58, decola da 10, sai da PUC, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. 5020 no transponder, 119.35 a frequência de controle. Autorizado Recife 350, é o 358, decola da 10, curva esquerda, sai da PUC, transição Aracaju, 5020 no transponder, controle 1935, Oceanema 312. Contagionamento correto, chama a proposta no 08, Ocean. Câmara. Vende reporta quando no parque 3. Olha. Motorista de Salvador, o papai responde Charlie Ascatão, tá me chamando. Papai Uniforme, Charlie Ascartano, tá te chamando, é o Gol 1888. Sente o Gol 1888. Papai Uniforme, Eco, Charlie, então, confirma pra mim. Charlie Ascartano, escuta o Gol 1888. Era 186-1016, é 7.89, bom dia. Dias do Lago Angel, 43, fica à sua direita. Obrigado. O Patrulha Salvador, o Charlie Oscar Sava está cruzando, ingressando na terminal Salvador. Controle Gol 982 de LF estabilizado. Gol 1888, ciente. Controle Mike Fox Serra, 1500, corredor. Mike Fox Serra, reporta na rotatória. Corredor Interlagos após Vera Cruz. Afirmativo, rotatória após Vera Cruz. Gol 1982, complete na ILS, torre 19 decimal 6. 18-6, obrigado, bom dia. Oito, 10-2 mil pés, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. Batista 3000, gol 1882. 10-2 mil pés, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado, gol 1888. Está com zero estabilizado, gol 1882. Livre pós 190, vento 140.5, gol 1982. Foco Charlie, Oscar Tango na escuta. Oi, Salvador, bom dia. Via 5819, ponto de espera da 1-0 pronto. 5811, mantém o ponto de espera. Mantém. Tropa Juliette Romeu? Quer manter minha escuta aguardada? Eu não consigo seu plano aqui no Tati, só um minuto. Te aguarda. Para o táxi, 3859, 120, 4 horas e 30, alterna Campina. Segue via táxi em Real, pegando no ponto de espera 118.6, 1016 no altímetro. Com 1016, autorizado o táxi, 3859. O meu gol pra... Gureleta. Eco Indy de novembro, curva direita na proa 100. Bom dia. 380 para Guarulhos, para onde eu teria a nossa autorização? Eu tenho 360 autorizado, Copinha. Pode passar, por favor. Autorizado para Guarulhos, 360 é o nível, decola da 10, saída Arbor, transição elétrica, prossegue via perfil 21, conforme plano apresentado. 5024 no transponder, 11935 a frequência do controle. De autorizado 360. Decola da pista 10, Arbor, Elefa, Uniforme, Incluso 1, conforme plano de voo, aciona 5024, 109, 35, 6, 3, 1. Cadeiramento correto, assina para o posto 07. Décima. Estabilizado, gol 1888. Gol 1888, complexo na ILS, torre 19, decimal 6. Dois aos 37, direito, 1219. É com de novembro, após desvios, vou na retoma navegação na proa de Duna. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, gol 1888. 5811, decolagem autorizada, 140 graus, meia dúzia. Vai para cá. 2, procede de Alfa Juliette, 05. Alfa Juliette, 05, 982. cheque trem 140 graus 79 1016, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, está com o trem embaixo travado, boa noite, 88. Oito, onze, ao 39, 1935, uma boa viagem. Boa tarde, boa, bom dia. 1859 após o gol na curtíssima aliar e mantém. Cruz, bom dia, WebJet 5811. Mantemos escuta a guarda para a Copa do... Uno, contato radar, Sibonio Geo 360, sede Arbo Elefa. Arbo Elefa 360, 581. B581, Aproide Elefa. Mano Elefa, Web 581. Mike Fox Serra, suba a Uno 1500, perto do corredor Vera Cruz. Reportando através de Vera Cruz, Mike Fox Serra. Aguarda um minuto, a possibilidade de rodando. Carlos Capitango, me escuta? Capitango, mantenha-se com as suas visuais, ingresso no corredor forte. Oito, solo aos 4-1, agora 219. 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, 88, Vitor. Solo no 38, livrou, chamou o táxi. E a Alfa é a porta do táxi, Juliette. Portará a Juliette, boa noite, 88. 3859, decolagem autorizada, pistão 0, 120 graus, 8 mais. Obrigado, até o regresso. Você me escuta a guarda, bom dia. Juliette Romeu Prescota. Tem parte que se encontra com o senhor? Está autorizado, voo local no teste, decolada 17 na Sé, após decolagem direita, aciona 01, 22 em transtorno, 119,35 sequência do controle. Reporte para descida, voa na proa de Mari. 2-2 no transponder, alto de leite, meu. Pessoas a bordo. Pressionamento TAC 118.616 altimetros atrás. Voo no 88, ingresso via Juliette para o 03. Juliette para o 3, com 882. Meu na bata, aciona e chame táxi. Controle Salvador, bom dia, TAM 3859, na saída Arbor. TAM 3859, contato radar decolagem, subordinado jogo 380, saída Arbor Elefa. 380, sem restrições, Arbor Elefa. Seria possível a proa de Elefa ou... mais pra frente? Mas tem o perfil da saída, o Tatu 859? Ah, teremos. Já escutamos só a parte que se encontra aqui, pista que decola. Despacho 597, está autorizado para Serra Brava, Serra Lima, nível 400, decola da 197, saída Momo, transição Flock. Fox Lima, Oscar Charlie Kilo. Após decolagem, curva esquerda, prossegue via para o Zulu 20, nível 400. 5037, eu transponda, 11935, a frequência do controle. Controle Carlos Francisco. É, o senhor vai ingressar pelo corredor Fox. Afirmativo. Meu nome é Pitaco, 186. Qual foi a sua pessoa que é bota, por gentileza? Gente, para a sua nome é Pitaco, 186, 1016, altímetro, até a prova próxima, tá rolando direto. Alô, Xané 6312, puxa acionamento no 08. Alô, Xané 312, obrigado, puxa acionamento, chama táxi. Para táxi, Xané 312. O Alfa já está no meu. De novembro, desce a 2000 pés, autorizado sinal ILS, é ponto estabilizado. Na proa de TAP, o TRIP 5414. Proa livre desvios, após desvios, vou na proa de TAP, o TRIP 5414. Ok, aguardando, falta um pouquinho na proa de TAP. Ciente. Web 5811, chama Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288, 260. Salvador, é o TAM 3859, poderia por gentileza coordenar a proa de Obidute? Aguarde a coordenação, TAM 3859. Aguardo. Oi, Salvador, muito boa tarde. Preparar bem o Alfa Juliette ao meu. Papo Romeu Alfa, Juliette Romeu, prossiga. Decolada da 197, ela vai ingressar no Axé Mil Pés. A intenção é 25 milhas de volta, o Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, mantém-se em condições visuais, reporta no farol da barra. Pode reportar. Estou usando uma antena escuta aguarda para o posto, por gentileza. Mantenha a posição, confirme. Mantenha a posição e aguarda. Assim que o tráfego da Oceané, que está no 8. Inicial, táxi, autorizado seu curso na remoto no 2. Coordena com a equipe de solo, por gentileza. Papo Romeu Alfa de Leite Romeu, acione 0122. Negativo. 5-5-4 no 4, desce a 3 mil pés, ajuste 1-0 no meio. Prossegue via Pátio Indian Alpha, quando no ponto de espera, 118.000. Altímetro marca 1016, tem bom voo, Ocean. Pátio Indian Alpha, 5-4-4, da presente voa Duna. Saúde Duna, 5-4-4, Banco Indy Novembro, complexo na ILS, torre 1-8, decimal 6. Alfa Juliette Romeo, acione 0122, recebo 1200. Com Índia November, vai prosseguir para 10 ou para 17? Só na recepção modo Charlie, Alfa Juliette Romeo. Vai receber agora 0122. Afirmativo, demitido. Tan 3859, chama Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 128.0, obrigado. Oxané 6250, desce guia, 2000 pés, chega da Mari, Kenegão no 01 no meio. Coroa de TAP, Oxané 6250. Ele recebe o Alfa Juliette Romeu, 0122, cara. Afirmativo, Alfa Juliette Romeu, eu já recebo tudo. Ok, obrigado. É para a mudança de regra. E cancela o 5-1 no reporte base para final, o Eco Índia Novembro. Reportará base para a final do 97 e o FGNAV. Delta reporta para a descida. Mantenha a posição, Tango November. É com Índia November avistado, pouso autorizado. Pista 17, 120 graus, 7 nós. Gente, baixado travado, é com Índia November. Prossegue via Patin de Alfa no ponto de espera 118.000. O altímetro marca 1016, tenha um bom voo e até a próxima trip. Patin de Alfa, ponto de espera referência, pode prosseguir para 2000, vou ter PC 414. 0, uma centena com 8 anos. Ali decola da 0. 5-4-4. Fortaleza estabilizada, 5-4-4. Tango November Eco autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Coordenação, reporte para regresso. Águia Delta desce para o estúdio tráfego, reporta no parque de situação. Salvador, a Chanel 63, eu vou pushback acionamento do 7. É 13, não autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Chamaria. Mantenha a posição, sim, por isso. Estabilizado o localizador 3544. 3544, completa sinal ILS, torre 1 na noite, decimal meio. 3544. Para Gana B, nível 240, decola da 17, saída Arbor, direto Guarambi. Aciona 5572 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. 312 ao 57, 1935, uma boa viagem. 1935, bom trabalho. 5414, trip, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guarda. Tango November Eco, decolagem autorizada, pista 97, 920 graus, 79. Controle Salvador, Chanel 63, 12. O Chanel 63, 12, contato radar, Bonanjou 350, saída Puca. 350, Puca. Para minimizar o atraso, é possível coordenar com o centro proa do Romeo Fox 18? Aguarda, coordenação, Chanel 63, 18. Opa, obrigado. Torre, 1 na noite, decimal 6, Mike Eco Delta. Pouso autorizado, 920 graus, 8 nós, 1016. Autorizado, 5494. Tango November Eco, ao 58, mantém a proa até 3 mil pés, deixando o controle, 1935. Tango November Eco. Mantendo a proa até 3 mil, 1935, pode ir, grato. Eco Delta, reporte Itapuã. Zero graus, oito mais. É isso.